Perdão, Senhor, sei que não foi certo. Tem razão, Senhor, não sou tão esperto. Digo não, Senhor, juro, fico quieto. Posso não, Senhor, tenho só esse teto. Como lá eu te peço pra ficar, recomeço, apagar. Quanto devo já nem sei. Às vezes eu tentei.